cry now. That goes for Billy, Sherry, Bobby, Marcy, and baby. I said, you and I could prove to you that these facts of love are so true. It takes a boy and girl, yeah, say they feel so fine. Skaffen mich hier, Roma Harahino, Skahichele Honig, Jakamenir, Roma Wadin, Roma Harahino, Roma Wadin. Ride along with you. There's nothing like an iceberg that I'm trying to melt. Don't make me warm to somebody else. Pare, viva tudo agora. Deixo medo e siga seu pensamento, seu sentimento, seu coração. E olhe que moral tem hora. Mande a dor embora, que o bem da vida só pode ser o que dá pra ser. Eu sei que os pecados de amor Deus me deu, e me apaixonava animais que uma reza rezo, que Jesus é lindo. Tenho os olhos verdes, nascido santo, parece tanto um pecador. Eu sei que o meu corpo se fez para o amor, e não tem pureza maior que a beleza. Pare, viva tudo agora. Deixa o medo e siga seu pensamento, seu sentimento, seu coração. Nascido santo, parece tanto um pecador. Oh, oh, oh, oh, oh. Viva tudo agora. Mande a dor embora. Vai, vai, vai, vai, viva agora. Mande a dor embora. Vai, vai, vai, vai, fica tudo agora. Total, ya sé nadar.